Señor, ¿qué faré? ¿Cómo as cousas son si eu non, non sei? Vida é pássaro, vai con dúas asas, porque meu degaro as asas escasas. Olla como a boia sobre o vento a deixa voar soia ben o Andrés o sabe. Se a faz margarida do nome do si, voará ferida, fuxirá de ti. Procura segredo a Belén sua, esta no ser ledo a verdade nua. Entra si o non, Señor, que faré? Entra si o non, Señor. As cousas son si eu non, non sei. Entra si eu non, Señor, que faré? Entra si eu non, Señor, que faré? Como as cousas son si eu non, non sei.